pack de um metro, onde é que eu encontro? Um pack de um metro, onde é que eu encontro? Bota pra queimar, bota pra queimar, bota pra queimar, bota pra queimar. Onde é que eu encontro? Um pack de um metro, onde é que eu encontro? Bota pra queimar, bota pra queimar, bota pra queimar, bota pra queimar.